morar. Samurai. Vai, gosto de vai, cipher. Muito mais que um cipher. É um bom som. Igual Ryu no Street Fighter. Melhor que ontem, hoje é estar de pé. Digam meus irmãos, siga em frente e vai na fé. Muito mais que um cipher. É um bom som. Igual Ryu no Street Fighter. Melhor que ontem, hoje é estar de pé. Digam meus irmãos, siga em frente e vai na fé. Muitos criticam minha maneira de vida, talvez porque minha face não os intimida, ou porque com a rima lhes toco a ferida, agredindo o ego e o orgulho totalmente na medida. A dose necessária para espantar a ética, solução hilária pra sociedade patética, sustentando a atitude falsária com a fita métrica, máscara arrancada na batalha poética. Na teoria rimas não podem ter réplicas, forçando MCs utilizarem rimas proféticas, aguçando o intelecto, finalmente vencendo a estética, se tornando o estudo mais importante pra genética. Diariamente eu presencio cenas de preconceito. Sei que o ser humano jamais será perfeito, independente das características físicas. Todos têm direitos à vida, à liberdade e ao próprio conceito. Eu olho pra multidão e os sentimentos comparo. Vejo que o ser humano valoriza o raro e caro. Procuro revir o vasculho e não encontro a verdade. E o mesmo acontece com a felicidade. Muito mais que um cipher. É um bom som. Igual Ryu no Street Fighter. Melhor que ontem, hoje é estar de pé. Digam meus irmãos, siga em frente e vai na fé. Muito mais que um cipher. É um bom som. Igual Ryu no Street Fighter. Melhor que ontem, hoje é estar de pé. Digam meus irmãos, siga em frente e vai na fé. De onde eu venho, malandra já tá informado. Vi onde eu desempenho, atropelo desinformado. Só tenho o sexto ano do ensino fundamental. E você se perguntando, ó, que som fenomenal. Às três da madrugada, insônia pega e nós navega. Ainda tenho que aturar uma sociedade cega. Nós rega com muito conteúdo e informação. Em cada letra escrita uma nova direção. Canta revolução sem prática, é golpe baixo. É o mesmo que ostenta droga, farra e sexo, é o que eu acho. Não abaixo a cabeça pra nenhum filho da puta. Tenho conduta pra permanecer na luta. Motivação da minha parte aqui não falta. Evolução na nova era em alta. Saúde, educação, igualdade social. Do pó viemos, ao pó retornaremos, é real. Muito mais que um cipher. É um bom som. Igual Ryu no Street Fighter. Melhor que ontem, hoje é estar de pé. Digam meus irmãos, siga em frente e vai na fé. Muito mais que um cipher. É um bom som. Igual Ryu no Street Fighter. Melhor que ontem, hoje é estar de pé. Digam meus irmãos, siga em frente e vai na fé.